wonder what's rushing through my veins. What's rushing through my veins. What's rushing through my veins. We'll be right back. Nothing. Time, Erika, I Don't Know, Siron, Styria. Uma mistura de bandeiras, tá? Madonna, americana, MC Sariel McCoy, eu acho que é alemão. É, Sect é brasileiro, Clubhouse, não sei. Erika, Itália, Siron, França. Tá aí, um set bem misto e bem dançante, bem bacana pra você. Espero que você tenha curtido. Segundo bloco vem aí, hein?

May you ever grow in our hearts. You are the grace to place the self when lies were torn apart. Goodbye in those rooms from a country lost. Without your soul, who miss the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you live your life like a candle on the wind. Never fade with the sunset when the rain's setting. Your footsteps will always follow you along the world's greatest trail. Your candle burn down long before the legend never will be. Thank you.

riosulradio.com. La storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un bisogno di pazzia. Ci vuole pensiero perché lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti canta, fu subito un brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così.